Você gosta de mamadeira? Ah, eu não gosto mais. Mas você toma Não leite chupo de. nem bico também. Você Não chupo gosta de. nada, nem bico, nem leite. Não gosta de tomar leite? Eu não. Mas você é Como que cri. é? Mas você é criança. Mas eles falaram que não precisa. E você Eles falaram que acreditou? daí é só pra mim. Eles falaram que é pra mim não falar, pra mim pegar e não pensar no leite, nem no bico, nem na mamadeira. Que daí eu não vou sentir vontade. Daí é só coisa da minha cabeça. Que é pra mim não precisar mais disso. Que daí é pra mim ficar bastante tempo na espiritualidade. Mas se você não conseguisse, você ia ficar pouco tempo na espiritualidade? Não, eu quero ficar lá, não quero mais vir. Eles falaram que se eu quisesse vir, eu vinha. Mas por que você não quer Só vir que eu não aqui? quero. Aqui é tão gostoso. Ah, eu não gosto daí. Saravá, as crianças. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Saravá, Paulão. Eu quero doce. Eu quero falar, eu quero mel pra passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero falar, eu quero mel pra passar na sua cara. Alô? Oi? Alô? Já. Estamos convencendo ela a chegar aqui, porque é criança, né? Sabe como é que é? Oi, tio. Oi, criança, tudo bem? Você Eu tá tô. feliz? Eu tô, porque eu vou ficar triste. Ah! Criança tá sempre feliz? Só quando brigo comigo, eu fico triste. Como que você se chama? Ah, eu sou o Joaquim, Joaquinzinho, fechamos Joaquinzinho. Joaquinzinho? Quem que deu o nome você assim, de Joaquinzinho? Ah, foi o Beira-Mar, Tio Beira-Mar. É Sugar Amar? Tio Beira-Mar, é meu Ah, tio. Tio Beira-Mar. Ah. E você conhece ele da onde? Ali de cima, conheço lá da. Onde que mora o Beira-Mar? Entendi. E ele mora assim numa casinha? Ah, ali tem a. As pessoas ficam lá do lado dele. E às vezes eu vou brincar de carrinho com ele. Ele me dá a espada pra me brincar. Olha que perigo. Você não tem perigo de se cortar? Não, mas é papel? Ah, bom. De papel não corta, né? Não corta. Você tem algum Eu gosto de bichinho? brincar com a espada. Você gosta? Eu gosto. Mas a espada então você brinca sozinho? Não, brinco com meu amigo Joãozinho, a Mariazinha. Às vezes eu levo lá na praia pra me brincar. Na praia? Aham. Mas tem Uhum. praia Às vezes eu no. vou lá na praia brincar. Na Praia Grande? Na praia? Nunca foi na praia? Eu já fui na praia, mas não do mundo espiritual, né? Não, mas aqui mesmo, às vezes desce aqui na terra comigo. Ah, entendi. Ah, entendi. Daí você brinca com eles aqui na terra. Mas. Eu brinco lá em cima, não dá pra brincar muito, porque tem que ficar bem quieto. Né? Eu desbrigo com a gente. Quem que é mais brabo? Eu tenho o um índio que é brabo. Como é que ele chama? O Tupinambá. Ele é bem grandão. Ele é grandão? Ele fica olhando a cara feia quando a gente fica brigando. Ah, mas vocês brigam também, né? Vocês brigam? Não, nós ficamos fazendo muita bagunça de correr. Eles ficam brigando com a gente. Ah, entendi. Mas é... Por que que vocês ficam correndo se não é pra correr? Ah, que eu gosto de brincar. Você fala... Eu gosto de brincar. Daí eles mandam a gente ficar quieto. E quando é pra me descer no, aqui no terreiro, eu tenho que ficar bem comportado. Senão não desce? Ah, eles ficam cuidando da gente. O que que você tá comendo aí que você tem na boca? Pirulito? Pirulito. Você tem, então... Pode falar. Tem algum que fica do lado aqui cuidando pra mim, saber que tu falasse, senão eu fico falando bobeira. Você sabe o nome dos tio e das... Ah, tem gente aí com você? Tem. Mas tem assim... Tem o Beira-Mar, tá do lado. É, entidade. É o Beira-Mar. Ah. E tem outro, o Pedrinho, que é mais grande, que ele sempre tá me ajudando. Ah, o Pedrinho tem que idade? Ele tem 8 anos. Isso é? Eu tenho 5. Ah. Não sei, você tem 5? Eu tenho 5? E você quantos anos tem? Ah, eu já tenho 7 já. Você tem 7? Não, eu tenho a idade de 33. Você é velho já, né? Não, velho é 60. Velho é 60 ainda. Ah. Ainda sou uma criança. Hein? Mas e tal... É mesmo que tem bastante... Bastante tio, bastante pessoa na... Onde eu fico, é. Que faz 100 anos já que tá lá, 30 anos muda. E ele fica com 5 anos ainda. Ah, é, só que tem amiguinho que já veio aqui pra terra, ficou bastante tempo e depois voltou. Ah, entendi. Daí ele ficou com 30 anos e agora já tá lá 100 e continua com 30. É. Tá igual eu. E não muda nem o rosto dele. É, você sabe que eu tô assim... Não, mas eu aprendi uma fórmula que eu vou, depois se quiser eu ensino você. Mas é assim, você tem a idade de 33, mas você para na idade de 23. Da aparência. Sei. É, eu sei a fórmula, você quer que eu ensino? Quero. Ó, é assim. Daí você conta pros amiguinhos que vier consultar com você, você fala, olha, o tio ele tinha 33, mas ele parou na idade de 23 de aparência. Você fala assim, ó, é porque o tio, ele não fica preocupado e ele tem fé nos acontecimentos da vida. Ah, o tio Beira-Mar falou pra mim que não é pra ligar das pessoas velhas, porque eles, quando eles voltam pra onde que nós moramos, eles vão ficar mais novos. Oh, maravilha! Ah lá, então quem tá ouvindo aí que... Hã? Eles vão ficar mais novos, só que daí eles mudam. Sabia que já mudou bastante gente já? Já? E daí eles mudam quando passa pra onde nós moramos. Ele fica um pouco mais novo daí. Olha. E conforme vai ficando lá em cima, vai ficando cada vez mais novo. Nossa. Aqui você fica tudo velho. E daí vai ficando mais novo até ficar com 5 anos? Então você já era velho. Não. Não. Não é assim. Não é assim. Não, que daí eles ficam novo até quando eles quiserem. Até quando eles quiserem ficar da forma que eles quiserem. Ah. Aí é gostoso, hein? Diferente. Eles ficam diferentes. E daí nem precisa pentear o cabelo. Não. Fica penteando sozinho. Ih, me mano. Ensinaram a pentear sozinho sem colocar a mão. Maravilha. Você tem cabelo? Eu tenho. Como é que é? É loiro meu cabelo, bem branco. Uia. Só que eu gosto de mudar quando ficar cor de rosa. Cor de rosa? Aham. Mas você não é o... Rosas, às vezes eu mudo pra azul. Ai, ai, ai. E você tá vestindo roupa? Eu tô, não fico andando pelado. E qual a roupa que você tá vestindo assim? É uma roupa de criança? Ah, o Beira-Mar me dá uma capinha pra me usar. Nossa, que legal. Que cor que é? É azul. Entendi. Eu uso ela. É, mas tá bom, né? Eu já uso é. Ela e o Beira-Mar me deu uma camiseta também. Ah. Que é pra me usar. Mas você já não tinha uma? Não, ele me deu pra mim usar, pra eu poder vir no centro, no, pra descer, pra trabalhar com os grandão. Ah, é outra então. Aquela que você usa não é pra descer. Aquela lá é pijama. Não. Ah. É. É? Daí eles me deram pra trabalhar aqui, com os grandão. Então, voltando a falar o que a gente tava falando. Então, se a pessoa não souber aplicar a fórmula que o titio passou, ela pode se despreocupar que depois que morrer vai ficar nova de novo. Vai, se não for mal, né? Se for mal, já vi pessoa mal lá que não mudou. Ah, é? É. Mas você viu lá, mas falar pessoa... Falar que a pessoa mal não muda, que não consegue mudar, só quem é bom. E a pessoa mal vai lá onde você tá? Não vai. Não vai. Ele nem consegue me ver. Ele é cego. É cego das vistas? Não sei, ele não enxerga as outras coisas, mas ele não enxerga quando eu venho na Terra. Ele não enxerga você? Não. Então você não fica com medo? Não, cadê o teu Beira-Mar, tá do lado de mim. Ele falou que não é pra ficar com medo, que ele falou que vai me proteger. Eu tenho uma espada ali, se vir pra cima, eu tenho a espada, eu também ajudo ele. Ah, é, mas essa espada é de papel. Aham. E ajuda? Eu ajudo. Oh, tá forte então. Mas fala pro titio uma coisa. Você tem bichinho de estimação? Eu tenho. O que que é? É um camelo? É um gato. Um gatinho. Um gatinho? É. E como que ele chama? Eu gosto dele. Nós chamamos de João. Olha. Só que o tio Bramar falou que não ia me chamar de João. Mas é, ué. E daí ele... E daí, ó... Ele falou que é igual o nome dos grandão da terra. É. Pra me chamar. De Miau. Mas o tio Bramar, ele gosta de cuidar de criança? Ah, ele gosta, ele fica junto comigo. Só que quando ele não tá comigo, daí eu fico lá na. Fico lá numa casa. Você fica lá preso? Você fica preso? Não. Não, tem um monte de lugar bonito lá. Eu brinco lá, fico brincando lá. É bem grandão. Você fica solto? Tem balança, tem. Fico. Pô, eu não fico preso. Mas como é que é isso? Só quando é pra mim descer na terra. Ah. Quando é pra mim descer na terra, deu o Beira-Mar. Quando não vem ele, vem outro daí me buscar pra mim me trazer. Ah, e quem que é o outro que traz o céu? Tupinambá? Ah, tem o Tupinambá. Tem o... A Cabocla Jurema. Tem um monte de ninja, tem soldado. Quem? Todo mundo traz daí, eu. Quando um não pode, todos trazem daí. Por quê? O Beira-Mar só quando ele pode ele vir trazer. Entendi. Mas tem um monte de pessoa que me traz. Por que que eles são grandão e você é pequenininho? Porque eu sou pequenininho, eu gosto de ser pequenininho quando eu venho aqui. Mas por que ele é Beira-Mar e você é o Joaquinzinho? Porque é meu nome. Joaquimzinho tem que ser Joaquimzinho, porque não sou Joaquimzão, sou Joaquimzinho. Entendi. Pessoal pequeno, é Joaquimzinho. Ah, yeah. Mas assim, o que o tio quer saber é assim, você é um espírito, e mas você morreu faz tempo? Ah, você quer falar dessas coisas que ficam me falando lá em cima? É. Ficam falando isso pra você? Ah, ficam falando essas coisas que é pra mim saber. Pra mim, se me perguntar, me saber. Pode, então, essas coisas que eu falar, então fale. Eu vou falar então, hein? Você tá preparado? Eu não sei se eu souber o que me falaram lá em cima. Então fala aí, o que eles falaram pra você? Eu não sei o que você quer saber. Vou perguntar então, hein? Antes de eu perguntar, você sabe que aqui às vezes as crianças, essa idade, gosta de mamadeira. Você gosta de mamadeira? Ah, eu não gosto mais. Mas você toma leite de... Você gosta de... Nada, nem bico, nem leite. Não gosta de tomar leite? Eu não. Mas você é criança. Mas você é criança. Mas eles falaram que não precisa. Ah. E você acreditou? Eles falaram que é pra mim não falar, pra mim pegar e não pensar no leite, nem no bico, nem na mamadeira. Que daí eu não vou sentir vontade. Ah. Daí é só coisa da minha cabeça. Oi. Que é pra mim não precisar mais disso. Que daí é pra mim ficar bastante tempo na espiritualidade. Mas se você não conseguisse, você ia ficar pouco tempo na espiritualidade? Não, eu quero ficar lá, não quero mais vir. Eles falaram que se eu quisesse vir, eu vinha. Mas por que você não quer vir aqui? Não quero. Aqui é tão gostoso. Ah, eu não gosto daí. Por que? Aí as pessoas ficam brigando. Ficam brigando? Ficam brigando, ficam surrando, com todas as coisas lá, não fazem essas coisas com a gente. Ah, entendi. Então eles ficam, quando a gente fica, faz alguma coisa errada, eles colocam nós e conversam com nós. Então você acha... Falando o quê? Falando que quando pra mim ficar aqui, só quando for a hora certa, e eu não preciso mais vir pra cá. Só quando eu necessitar, eu venho pra cá, só que não é pra mim vir mais. Só quando eu precisar, eu venho. Você chegou mais perto da caixinha, né? O que você fez aí? Não é pra comer a caixinha, Joaquinzinho. É ruim? Por que que é? Ah, é. Deve ser mesmo. O material ruim, né? Mas, ô, Joaquinzinho, o gatinho, então, daí depois que o Beira-Mar falou pra você chamar ele de Miau, aí você não chama mais ele de João? Não. Chama ele de Miau. Entendi. Então, vamos lá. Vamos falar daquelas coisas lá que eu vou perguntar pra você, que falaram pra você lá em cima. Você já sabe que você não é mais daqui da Terra, né? Eu já sei. Sou mais perto. Mas por quê? Tem eu gente sei que não... que não sabe? Tem aqueles que quando estão chegando novo lá na casa, eles não sabem das coisas, ficam chorando. Eles ficam chorando que querem a mãe. Olha, você já conversou com algum desse? Eu já. O que que ele falou? Só que daí chega as tia e coloca a mão na cabeça deles e dorme. Olha, essas tias são espertas. Daí quando eles levantam, daí eles, cada dia, a tia coloca a mão na cabeça deles e dorme, e eles vão esquecendo. Olha, acabam esquecendo da mãe deles, daí eles se esquecem. Só que depois, quando eles estão bem bom, bem calminho, daí eles se lembram de volta. Só que daí eles não choram mais daí. Ah, entendi. E aí quando você já falou com um desse já, né? E o que ele falou? Eu quero a minha mãe. Não foi? Ah, ele ficou chorando lá. Ficou chorando, daí eu peguei e fui brincar com ele. Quando eu fui brincar com ele, daí ele parou de chorar. Ele parou de chorar de quando ele tava com sono. Eu não sinto sono. E quando ele tava chorando, ele tava com sono, daí ele foi dormir. E eu fiquei brincando. Você não dorme? Ah, eu dormi bem pouquinho, não sinto bastante sono. Ai, que gostoso. Eu também você quero ficar sem dormir. É louco, ele é bom. É bem pouquinho, só as vezes que me dá sono, daí eu vou lá e deito. Mas eu também. Se não, o quê? Se não, eu não vou. Quando eu não tenho sono, eu não vou. Ah, é, então. Mas assim, eu também quero ficar sem dormir. Como é que eu faço? Ah, só ficar com os olhos abertos. Fica não. Com os olhos abertos. Daí você tem que pensar. Você tem que pensar que não tá com sono. Se pensar que não tá com sono, você não fica com sono. Só que o tio Beramar falou que vocês sentem sono. Se vocês ficarem sem dormir, vocês ficam bem, bem lento. É, então, e aí? Daí eu fico. Aí eu vou virar uma tartaruga? É. Só nós que conseguimos, vocês não conseguem. Você consegue virar uma tartaruga? Eu não. Mas você acabou. Vocês que conseguem ficar. Vocês conseguem. Só nós que conseguimos ficar sem dormir, vocês não. Eu entendi que só vocês que conseguem virar uma tartaruga. Eu não viro tartaruga. Eu viro. Eu viro um guerreiro. Uhum. Eu pego a minha espada. Uhum. E parto pra cima do Beramar. Do Beramar pega pra mim e dá a espada de papel pra mim. E nós ficamos lá brincando. Olha. E o Beramar, ele consegue virar pequenininho? Ah, ele consegue. Olha. Entendi. Mas já não tem bastante. Ele consegue. Aham. Mas já não tem bastante criança pra você brincar, pra ele ter que ficar pequenininho? Ah, mas eu gosto de brincar com ele. Ah, entendi. Ele é seu amigão. É. E você? Mas ele não fica pequenininho lá em cima, lá na onde que nós moramos. Ele fica pequenininho só que quando precisa aqui na terra. Olha. E por quê? Às vezes precisa. Às vezes precisa ficar, mas ele não fica pequenininho, ele. Não quero mais. O que você não quer mais? Pirulito. Ah, tá. Ele não fica pequenininho igual as crianças aqui. Ele fica pequenininho só pro médico. Ah. Só pro médico fica pequenininho. Entendi. E então, quando você... É, você morreu, né? Daí você ficou quanto tempo lá na... O que aconteceu quando você morreu? Aí me levaram lá pra casa, que agora eu tô. Céu Azul lá, o nome. Olha que nome bonito. Se fosse... Nós ficamos lá. Só que nós ficamos lá. Lá só fica quem trabalha aqui na terra daí. Ah, só fica quem vem trabalhar. É verdade. Chega alguém chorando. Ah. Aí que não perdeu a mãe. Daí nós ajudamos lá. Eu vou brincar com ele. Daí ele vai para outro lugar. E se ele quiser vir para lá, ele vai. E que colônia que é? Pergunta pro tio Beramar, como chama lá? Onde que eu moro? É. Lá na minha casa, Selva Azul? Não, mas assim. Sim, na casa, mas assim, tem uma colônia igual a Aruanda, igual a Alvorada. Veja se o tio algum sabe falar. Ah, na cidade? Já tem a nome. Deixa eu desenhar também. Você quer desenhar? Você quer desenhar? Sei que era de giz. Você quer desenhar com giz? Ai, que folgadinho! Ah, você quer saber o nome lá da minha, da minha casa, da minha cidade? É, não é pra você desenhar. Porque senão eu não vou ver. Ah, lá. Lá é olha, as flores lá. Nome lá. Flores? Aham. Mas esse nome não tem criatividade? Tem. Tem? É das flores? Gramar falou que é das flores lá. O nome. Oh, olha. Então é uma outra que não é a Aruanda, então. Não. Lá da, das flores fica lá. É um parque bem grande. Bem grande. Onde fica o nome das flores. Daí lá na minha casa é céu azul. E lá onde fica as flores é a Aruanda. Ah, agora o titio entendeu, Joaquinzinho. Sabia? O titio tá ficando esperto. Por que? Você quer saber? Quer ir pra lá? É. Você vai lá também? Eu vou. É? É, eu vou lá com o meu erê. Você tem foda? Posso, eu já fui lá. Foi lá? Já. Eu não te vi lá. Mas você tava dormindo, foi bem naquela hora que você tava dormindo. Ah, então você só tava dormindo, mas você não foi. Mas o tio Bramar falou que você não pode ir. Você tá aqui na terra? Mas é quando eu durmo. O meu espírito que vai. Ah, você quando tá dormindo. É. Às vezes. Ah, tá. Mas viu, então fale pro titio. Você sabe que você é um espírito e você pode tomar qualquer forma que você quiser, né? Eu posso? Mas você prefere ficar na forma das crianças. É. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho que essa é uma boa explicação. Ah. Eu gosto porque as crianças não elas não têm ódio no coração. E também gosto de brincar. Daí eu venho assim. Olha que legal. E quando você falaram pra você trabalhar na Umbanda? Quando falaram pra mim trabalhar na Umbanda? É. Eles falaram se eu queria ir lá embaixo ajudar e curar as pessoas. Eu falei que queria. Eu gosto de ajudar. Eu sempre ajudo. É, o que que você faz lá? Tem carriola? Lá onde eu moro? É. Lá tem? Tem carrinho. E você então carrega as pessoas no carrinho? Eu não. Muito pesado. Eu só brinco sozinho. Eu brinco sozinho. Mas você falou que trabalha. Eu trabalho, mas quando eu venho aqui na terra. Então, quando você vem na terra, você carrega as pessoas na costa? Não, eu trabalho diferente. Como é que é? Ah, quando as pessoas estão doentes, eu vou lá e passo a mão. Daí, Sara. Olha. E daí também, quando a pessoa não. A pessoa tá assim, não sabe onde ir, eu também vou lá e vou brincando com ela. Vou brincando com ela, daí quando ela vê, ela tá indo certo. Olha. Ela vai pro lugar certo. Você teve que estudar? Ah, eu fiquei lá, fiquei na sala, escutando as pessoas falar o que eu tinha que fazer aqui. Mas eles ensinaram você? Eles ensinaram. Ensinaram pra mim. Ensinaram lá pra mim como é que é pra mim curar as pessoas. Como é que é pra mim tirar as coisinhas vermelhas que ficam no corpo da pessoa. Pra mim tirar também as coisas pretas que ficam no corpo da pessoa. Eles me ensinaram a tirar isso. Tem coisa preta? Tem. As coisas pretas que fica em cima da pessoa, do lado. Mas não fica no corpo da pessoa, fica do lado da pessoa. Ah, já sei. Coisa vermelha. E daí quando tem essas coisas, as pessoas ficam mal. Daí eu sei tirar. Essas coisas pretas é urubu? Não. É uma coisinha preta que fica saindo da pessoa. Olha. Fica saindo de dentro da pessoa. Daí eu sei tirar. É igual uma aguinha? É igual uma luz, só que é preta. É igual uma luz, só que é preta. Olha. E como é que tira? Tem que ir passando a mão devagar. E falando. Passando a mão devagar e falando as coisas. Falando as coisas, passando a mão devagar. Passando até limpar tudo. Olha. E você faz isso sozinho? Eu não. Eu e meus amigos. O Pedrinho? Pedrinha, Mariazinha. Todos eles me ajudam. Olha. E você conhece as crianças de todo mundo que tá aí no terreiro? Eu conheço. Você já sabe contar? Sei. Conta aí quantas pessoas tem aí então, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. E você sabe contar o nome delas? Ah, eu sei, mas eu não quero. É feio, né? É feio? Eles têm nome feio. Mas, hein? Eu tenho nome. Aqui, você já ganhou algum presente? Eu já? O que que você ganhou? Eu ganhei um carrinho, eu ganhei minha espada de papel, eu ganhei a minha cama, eu ganhei meus brinquedos, também ganhei, ontem eu ganhei um ursinho. Oh, que bonito. Oh, o que que você é? Um ursinho? Eu ganhei. Mas você brinca com o ursinho? Eu brinco, puxo no carrinho junto. Como é que ele chama? Fica em cima do carrinho. E como é que ele chama? Eu não dei nome pra ele. Então tá bom. Vamos chamar ele de urso? Vamos. Tá bom, então. Assim a gente fica com uma criatividade mais bonita. Olha, Joaquinzinho, então fale uma coisa pro tio. Quando você vem pra terra, você vem do quê? Eu venho voando. Voando? Você tem que ver se a capa faz você voar? Não, eu venho por cima. Por cima do quê? Não, venho, só pego e venho. Ah, você vem por cima da capa. Não, eu venho por cima, eu venho igual eu venho flutuando por cima. Eu e o Beira-Mar e todas as pessoas que vêm me trazer. Nossa. Por cima. Mas e você não precisa entrar numa carruagem que voa? Às vezes eu venho. Às vezes? Eu venho nela. Às vezes eu venho só por cima. E vem devagarinho? Vem devagar, às vezes vem ligeiro. Olha. Entendi. E quando você tá conversando com as pessoas aí do terreiro, você tá vendo as crianças de cada um? Eu tô. Só que só tá dois aqui. Que é o Pedrinho e o Joãozinho. Não, a Pedrinha e a Mariazinha. Ah, a Pedrinha e a Mariazinha. Entendi. E os outros, por que que eles não estão aí? Porque eles não puderam vir. Estão fazendo outra coisa. Eles estão lá? Só deixaram só nós vir. Você já foi trabalhar com algum preto velho antes? Eu já? Eles são loucos de pãozinho. Ele o quê? Eles vão lá no céu azul e ficam lá brincando com nós. Olha. E o preto velho, ele aguenta brincar? Ele tá velhinho já. Nem é velho. É só velho. Nem é velho. Ele é velho das aparências só. É, ele é bem. Ele fica bem bonito. Só fica velho quando ele vem pra cá. Olha. Ele fica velho. Se já... aqui no terreiro trabalhado, ele fica velho. Uhum. E você gosta de doce? Eu gosto. Mas é porque você é um erê? Ou porque você gostava quando você estava na terra? Porque eu sou um erê. Ah. Por isso que eu gosto. Mas se não der, você não liga. Ah, eu não ligo. Se não tem, não tem. Fazer o quê? Daí eu fico normal, não fico triste. Você já estudou a Terra e as pessoas? Você sabe que a gente às vezes tem uns problemas, né, na vida? Eu sei. Às vezes eles falam pra mim vir ajudar vocês nisso aí. E como é que você ajuda? Tirando o pretinho e o vermelhinho, né? Pretinho, vermelhinho. E às vezes quando tem alguma coisa na cabeça também. Nossa, um parafuso solto? Uma coisa bem grande em cima da cabeça. E fica rodeando, daí eu tenho que tirar. Ah, uma coisa bem grande que fica rodando. É um chapéu. Não, é uma coisa bem grande na cabeça. Que daí, é que? Às vezes, tem uma pessoa grudada lá. Ah. Daí, eu tenho que ficar, chegar perto. E daí, pra mim, afastar. Você chega daí, perto? Daí, eu chego perto. Daí, eu chego perto lá. E fico pensando coisas boas. Que daí, aquela pessoa que tá do lado vai embora. Olha. Então, você acha que... Como é que faz pra não pegar essa pessoa mais? Eles falaram pra mim que pra não pegar essa pessoa, tem que pensar só coisa boa. E como é que faz? Boa, se ficar pensando coisa boa, daí ele não pega. E a gente aqui não sabe ficar pensando só coisa boa. Como que a gente faz? É, tem que brincar bastante. E se você brincar bastante, você não tem tempo de ficar pensando coisa boa, coisa ruim. Ah, tem que achar alguma coisa pra fazer, você não fica pensando coisa ruim. Tipo, brincar assim. É? Ah, entendi. Então, pra não atrair essas coisas que grudam, é só ficar pensando coisa boa. É, só pensar coisa boa que ele não vem. Tá certo. E se eu quiser, por exemplo, que você venha brincar comigo, como eu faço? Você tem que pedir pra mim ir? Mas... Você pede, daí eu vou. Mas se você chegar... Pedir, mas se você chegar aqui daí em casa... Você pede quando eu chegar... Ah. Ah. E aí? Quando você chegar? Daí quando eu chegar aí... Daí se você tiver com a coisa preta em cima, as coisas vermelhas, eu vou lá e passo a mão. Fico passando a mão, deu tiro. Mas então, se uma pessoa está escutando agora, ou se tem 600 pessoas escutando você agora, e todo mundo chama, como é que você vai fazer? Você vai ficar louquinho. É muita gente. Não, mas daí eu só vou daí aonde deixarem eu ir. Ah. Daí se não deixarem eu ir, e vai outras pessoas lá. Ah. Daí vai com outras pessoas lá, chamando o meu nome, né? E vão ir com o meu nome. Mas daí eles vão mentir? Não, porque daí eles vão ir como criança. Ah, é representando bastante Cosme Damião. Uhum. É, vão como criança, né? Olha. Então, eu, como criança. Como é que a pessoa faz pra chamar uma criança pra ajudar, assim, agora, assim, se tá ouvindo, fala assim, ô, criança, venha me ajudar, como é que faz? Você pega... Não pensa em nada, pensa bem firme no coração, coisas boas, e chama. Isso daí não é fazer uma invocação de um espírito? É, você vai chamar pra trabalhar daí. Pra coisa quando boa. Você sentiu arrepio, é. Quando você sentiu arrepio, e a coisa que tá balançando na cabeça, você vai estar quase trabalhando. Olha... E quando a gente... Todo mundo já tem um erê, não tem? Todo mundo tem. Então, por que que tem que chamar? Tem um erê pra trabalhar. Porque daí vocês querem chamada, eles vêm. Daí quando eles vêm... Todo mundo tem a criança. É. Só que daí só vem quando eles chamam. Ah. Não precisa chamar. Eles chamam quando está muito ruim, quando está muito bravo... Se chamar uma criança, melhora. Ah, daí melhora. Melhora. Olha. daí nós não chegamos, nós não vamos nas pessoas que estão pensando ruim, nós nem chegamos daí. Se tá com um pensamento ruim sem chamar nós. Se chamar nós e tiver com um pensamento ruim, nós não vamos. Eu ouvi falar que às vezes as pessoas que não têm, que têm o pensamento ruim, faz a oração e não alcança vocês, é assim? É, tem que rezar bastante para nós. Rezar para vocês. Não só ficar rezando, tem que ficar rezando para todo mundo, para todo o Pai Ogum, para o Umberamar, para as entidades, uhum. Daí ele vai vir ajudar. Se nós não vir, eles vêm. Só que tem que rezar com força, se não rezar com força, não adianta. Nossa. Como é que reza com força? Tem que rezar com força, pensar no que você quer rezar e rezar pra Deus. Agora aprendi, olha que fácil que é. Rezar pra Deus, uhum. E pensar só nele. Pensar nas pessoas para vir te ajudar, para algum beramar vir te ajudar, para as crianças vir te ajudar, só coisa boa. E quem está no caminho da mediunidade e quer incorporar a sua criança, como é que faz? Daí você só trabalha com criança, você trabalha só com as crianças daí. Você só se trabalhar, desenvolver a coisa na cabeça. Você tem que desenvolver ela, daí chamar as crianças. Ah, já sei que coisa que é essa. É uma flor, não é? Na cabeça? É uma coisa que fica lá dentro do cérebro. Ah, uma bolinha. É. Já sei qual que é. O Beramar falou que é essa coisa aí, que fica dentro do cérebro, que quando vocês vêm pra terra, que quem tem a mediunidade aí que nós conseguimos ajudar. Ah. E quem não tem? Quem não tem, daí pode ajudar a mesma coisa. Pode ajudar a mesma coisa. Entendi. Vocês podem vir ajudar aquela pessoa, mas daquela pessoa não pode incorporar. Tem pessoa que não pode incorporar. Ai, que... Tem bastante pessoa que pode. Só que tem pessoa que pode incorporar e não sabe. Você acha, então, que normalmente essas pessoas que não podem incorporar, elas nem ficam escutando essas coisas de espírito, né? Eu não sei se escuta. Porque todo mundo tem que escutar. Porque se nós escutemos, por que você não tem que escutar? Nós ficamos escutando bastante tempo. Você ficou escutando o quê? Eu fiquei escutando o que eu tô falando pra você. Olha. O que eu tô falando pra você, todo mundo me falaram lá em cima. Você sabe que o titio faz esse trabalho de diálogo com os espíritos, né? Eu sei. Tem uma televisãozinha lá que você assiste? Tem, mas é só coisa boa que passa lá. Ah, muito obrigado. Daí tem coisa. Tem as coisas boas que passam da televisão, das flores, e passa igual que tá passando aqui também, só que daí é a pessoa lá de longe, que fica falando, só que eu não consigo ver também. Coisa boa que passa lá é o quê? As programação da própria colônia. É. As programações. Ai. Fica passando lá, entendi. Daí passa um homem que fica falando, uhum. Que é pra nós fazer, uhum. Daí passa a brincadeira, uhum. Daí passa a hora pra nós ir brincar. Você nunca viu eu e o meu... Ah, fale, pode falar. Daí passa um igual que tá falando aqui, só que daí ele também não consigo ver ele. E fala pra todo mundo. Ah, entendi. Mas as programações das coisas que passa aqui na Terra não passa lá. Não. Entendi. É, que interesse que vai ter, né? Essas coisas aqui. Entendi. Mas aí, Joaquinzinho, você sabe quando você dorme o que acontece? Quando eu durmo? É. Quando eu durmo, eu fico. Eu fico dormindo. Só que faz tempo que eu não durmo bastante. Ah. Porque a gente quando dorme. Daí. Ah. Daí quando eu não tô dormindo, às vezes é pra mim ir onde as pessoas estão dormindo pra mim ir lá ajudar elas. Entendi. Daí eu vou lá e fico brincando com elas quando elas estão dormindo. Daí outro dia elas levantam boa. Daí elas levantam boa? Levanto. Oh. Às vezes eu faço isso também. Hoje como é que foi? Você sabia que a gente ia conversar? Ah, eu não sabia. Mas eu o... sabia, deixa só pra mim descer lá. Descer no terreiro, que daí é pra mim conversar. Eu tô conversando. Mas o... Pergunta ao tio se ele sabia. Quem? O tio Beramar. Ele sabia. Ele tá dizendo que ele já sabia? Ele já? Ele só foi lá me buscar, né? Ah, não, mãe. Pergunta a ele quanto tempo faz que ele já sabia. Ele falou que sabia já fazia 2 dias antes. Olha. Daí ele falou que era pra descer outras coisas, só que daí era pra mim. Sabia que 2 dias antes, só que daí eu não sabia 2 dias antes. É. Daí eu vim. Olha, que legal. E você tá gostando? Eu tô. Você vai contar pros seus outros amiguinhos que ficaram lá? Eu vou, mas eles não vão querer vir, eu acho. Ah, mas... Eu era o mais grande que podia vir. Ah. E os outros não... Os outros não quiseram vir, não? Bom, então você não, dorme, não. Às vezes... Como? Ah, é só Pedro. Isso, entendi. Então, quando eu e o Joãozinho fomos lá no, na colônia, você não viu a gente? Eu não vi. Eu tô brincando. Eu não sei se eu fui. Hã? Eu não vi você lá. Eu tô brincando, viu, Joaquinzinho? Eu não sei se eu fui, não. Mas então. Se alguém que tá ouvindo quiser, pode ir também? Ou só nem todo mundo pode? Nem todo mundo pode. Entendi. Porque tem que ir. Só que não pode ficar pensando coisa ruim. Só que quando vocês estão lá, vocês ficam bem transparentes. Eita. Daí, vê tudo que tá lá dentro, né? Vê tudo. Entendi. Daí nós ficamos brincando com vocês. É. E quando no outro dia vocês acordam, vocês estão bons. Olha. Qual que foi a coisa mais feia que você já viu aí, por aí, essas andanças suas? Que eu vi? É, que é bem feio. Uma vez eu vi que tava algum beira-mar andando na estrada e tava comigo. Uhum. Daí veio um homem bem grande, que tava com outro homem arrastando. Olha. Daí ele pegou e falou pra mim ficar quieto, que daí eles não iam ver nós. Eles passaram. Mas se você não tivesse ficado quieto? Ah, falou que era só pra mim ficar quieto, que não fazia mal, que nem escutar, não escutar nós. Entendi. É porque eles estavam numa outra linha do arco-íris, né? Eles estavam bem sujos. Daí o Beramar falou que eles ficam andando no barro. Por isso que eles estavam sujos. E você queria andar no barro? Eu não. Mas você não é criança? Mas eu não gosto. Você gosta só do limpinho? Eu gosto. Nem preciso tomar banho. Olha. Mas então você é sujinho. Não. Por quê? O Beramar me ensinou como é que pra mim não precisar tomar banho. Ah, ensina pra mim também, que assim eu não preciso. Daí ele falou pra mim assim. Ah. Pra você pensar, quando você pensar que você tá sujo, quando você estiver com uma sujeira, você pensa que ela saiu, daí ela vai sair. Então, quando você pensar que você tá pedido, você fala, pensar em rosas, que daí você vai cheirar rosas. Então eu vou fazer assim também, pra não tomar banho. Vocês não podem. Por quê? Você não consegue fazer o que eu faço? Ah, será que é porque você é espírito? Porque eu sou espírito. Ah, entendi. Sou espírito, daí eu sei as coisas, vocês não sabem. Então fale pra mim, qual que é a mensagem das crianças pras pessoas na Umbanda? O que ela tem que fazer, as coisas, tudo certinho. Porque senão, quando você for lá pra casa, aonde eu moro, você vai ficar sofrendo. Que daí é onde lá embaixo, onde que fica as pessoas ruins, você vai pra lá. Que daí, se você não se endireitar, você não fazer as coisas boas, e você não vai sair de lá. Que é pra fazer só coisa boa. Nossa. Então, agora que todo mundo entendeu, todo mundo vai fazer só coisa boa, não é mesmo, Joaquinzinho? Tem que fazer só coisa boa pra não ficar lá embaixo. Você vai ficar igual aquele homem que fica puxando pelo cabelo o outro. Nossa, você já viu algum animal feio? Eu já. Como é que ele era? Ele era, parece um cachorro bem grandão. Aí. Só é bem vermelho. Só é vermelho. E ele fazia o quê? Ele ficava se enrolando na estátua. Se enrolando? É, ficava rolando pro lado e pro outro. Ai. Daí ele saiu correndo e virou num homem. Que isso? Se assustou? Eu me assustei. Porque eu tava bem longe. Uhum. Daí você chamou o Beira-Mar? Não, mas ele já tava comigo, eu nunca fico sozinho. Ninguém não deixa eu sair sozinho. Uma vez eu quis sozinho, eles falaram pra mim que não era pra eu sair sozinho. E teve alguém já que saiu sozinho? Não teve ninguém, hein? Ainda bem, né? Só o que sai sozinho, só quando vai visitar nós lá, que fica lá, é só os mirim. Os mirim vão. Você conhece um Exu mirim? Eu conheço. Mas você conversa com eles? Eu converso, tem bastante. Só que eles são bem grandão, não são pequenininhos igual nós. Você já ouviu falar do Tempestade? Eu já. E esse aí, você já conversou? Eu já, ele tem 13 anos. É isso mesmo. E o Labareda, você já ouviu? Eu já. E esse tem quantos anos? Ele tem o cabelo bem vermelho, por isso que chamaram de Labareda. Ah, é? Tem o cabelo bem vermelho. Ah. Daí chamaram de Labareda por causa disso. Eu gosto de usar cabelo vermelho. Olha. Yeah. O Tempestade você falou que tem 13. E o Labareda tem quanto? O Labareda tem 15. Ah, que legal. E você não pode brincar com eles que eles trabalham com outra vibração? Ou como é que é? Não, eu posso. Quando eles vão lá, eles ficam lá direto brincando com nós. Mas deixa eu me... Daí eles saem, eles ficam morando lá. Eles ficam morando lá. E quando eles saem, eles ficam 2, 3 dias, depois eles voltam. Você acha que tem um chuveiro que faz eles ficar na mesma vibração que vocês? Eu não entendi. Tô surdo. Você acha que tem um chuveiro que faz eles ficarem na mesma vibração que vocês? Não, porque eles são de nós. Eles ficam com nós lá. Ele tá na mesma altura. Só que daí eles ficam a mesma coisa, só que daí eles têm outras coisas pra fazer. Eles têm outras missões. O Bumberamar falou que eles trabalham na missão. É uma missão mais difícil, né? É. Só que daí eles estão assim porque eles já são mais grandes, é por isso que eles vão. Nós só trabalhamos com as crianças. Nós trabalhamos com as pessoas que não têm tanta maldade. E quando tem uma pessoa que tem muita maldade, daí vai as mais grandes para ajudar. Olha. E fala uma qualidade que o Exu Mirim tem que você gosta. Uma qualidade. Eu gosto que ele coloca eu nas costas. Ah, mas você é folgado, hein? E ele faz cavalo. Costas, né? Ah. Eu coloca eu nas costas, faz cavalinho. Daí eu tenho a capa, daí ele também tem. E nós ficamos brincando. Daí ele fica me ensinando. Nossa. Fica me ensinando que quando vem as pessoas dentro do centro, dentro do daqui na terra, que é pra mim ficar olhando aonde que tá errado. Nossa. Que é quando eu vejo que tá errado, daí eu vou lá e fico passando a mão pra limpar a sujeira dentro. Olha que legal. Então às vezes eles vêm e você trabalha com mirim. Às vezes eles vêm pra cá e você trabalha. Às vezes eles vêm pra cá e você trabalha com eles. Eu trabalho. Às vezes eu venho com eles também. Só que também tem uns homens grandes que ficam cuidando desses mais pequenos. Daí o Erê trabalha o mirim. Só que daí tem o Exu, o mirim, grandão, bem grandão, que fica cuidando de todos nós. Ah, entendi. Olha que informação interessante, né? E qual que é o mirim que você mais brinca? Eu brinco com o foguinho. O foguinho? Eu brinco com ele. Ai, entendi. E que ele tá me ensinando como é que faz. Ele tá me ensinando como é que faz as pessoas ficarem com medo. Ah, tem jeito? Tem. O que que ele já ensinou? Ele ensinou assim que quando uma pessoa quer surrar outra, você tem que fazer essa pessoa ficar com medo de outra pessoa. Eu tô aprendendo. Ele falou que quando eu tiver mais grande, é pra mim trabalhar junto com ele. Com o foguinho? É. E o foguinho tem quantos anos? O foguinho tem 15. Ah, é igual o Labareda então, tá na mesma idade. É. E o Labareda... É meu irmão. Ah, eles mexem com fogo? Não, outro usa cabelo vermelho. E o foguinho, ele gosta de colocar fogo. Fogo no cabelo? Fazer as pessoas ficar quentes. Não, gosta de ficar, fazer as pessoas ficar quentes. Quando tem muita coisa preta nas pessoas, ele joga aquela coisa quente e queima tudo aquelas coisas. Olha, o foguinho faz assim. Ele faz assim. E o labareda? Faz coisa bem quente. O labareda faz como? O labareda ele pega e abraça a pessoa. Ele abraça a pessoa, daí ele sai tudo aquelas coisas. E o... como ele chama o outro? O Tempestade. Ah, o Tempestade, ele fica lá. Ele só fica lá, olhando ver se vai chover. Ele fica brincando comigo, que o nome dele é Tempestade, porque ele gosta de chuva. Mas como é que ele ajuda a pessoa? Ah, ele fica também. Daí, quando ele vai ajudar, ele abraça a pessoa, que se a pessoa tiver uma coisa dentro, sai já da pessoa. Mas tem vários jeitos de trabalhar, né? Ah, eu gosto de trabalhar, brincando. É, entendi. Tem bastante Erê, Cosminho, que fica lá, brincando todo tipo. Olha, que legal. Então tá bom. Olha, tem alguma rezinha que alguém ensinou você fazer? Tem. Como que chama a rezinha? São Jorge. Você pode ensinar a gente? Eu posso. Então vai lá, fala pra gente. São Jorge, meu amiguinho, você é meu auxiliar. Trabalha todo dia, toda noite, com algum beira-mar. Graças a Deus, que coisa bonita. Quem é que ensinou essa pra você? O beira-mar? Já sabia. E algum preto velho ensinou alguma? A gente não, só que é muito grande, eu não consegui. Entendi. Nossa, mas essa rezinha é bonitinha, hein? Você faz quando? Antes de dormir? Eu faço quando eu tenho alguma pessoa que precisa de ajuda, quando eu quero ajudar alguma pessoa, quando eu estou brincando. Sempre eles falaram para mim rezar, só sempre quando eu estiver querendo fazer alguma coisa errada, quando eu quiser fazer alguma coisa errada para mim rezar. Olha, você trabalha para na luz de qual orixá? Ogum? Eu trabalho, quem cuida de mim é a Sam. Ah, Yansan. Você já viu ela? Eu não? Por quê? Porque eles falaram que tá muito lá em cima. Eles falaram que não dá para mim ir lá em cima. Dá para me ajudar bastante para mim ir lá em cima. Então, se você não encontrou a Yansan que é do seu próprio raio, Oxalá muito menos. É mesmo? Não, eles falaram que a mim ficar assim, igual criança, que daí quando eles falaram que daí quando for mais longe, daí é para mim ficar onde? Mais pra frente só, né? É. Então tá bom. Você quer dar uma última mensagem aí para as pessoas, as crianças que já estão adulto, que estão escutando você e que gostaria de saber as suas últimas palavras? Eu quero. O que que você Que é quer falar? para não ficar brigando com as coisas, que eles falaram que é para ter paciência, que tudo vai resolver. Porque se tiver, não tiver paciência, a pressa você vai tropicar no carcanhar. Falaram para mim, tropica no carcanhar e não consegue levantar. Vai dar um passo, vai tropicar no carcanhar e se duvidar vai cair com a cabeça na pedra. Então você Olha. tem que dar o passo, mas um por outro e outro por outro. Nossa, que mensagem bonita. Você quer dar outra? Eu quero. Então dá outra. Outra mensagem final. Quando o Oxalá falou, é para brincar e abençoar. Se o Ogum falou para não brigar, é para o que é para ajudar. Se não for para brincar, se não for para ajudar, vai se concentrar. Olha, que mensagem bonita. Você quer dar outra? Quer? Então, qual que é a outra mensagem final? Ogum, ele é guerreiro. Ogum, ele é vencedor. Ogum vence a demanda com a fé do seu senhor. Mas você tá saindo muito bem. Eu sei Olha. porque está. É eles que falam? É? Ah. Falou que me falar. Ah, mas daí você tá copiando. Não. Não, é o fato. Então vamos lá. Você gostaria. Era mais falou para o Paulo. Tá certo. Então tá bom. Olha, já estamos chegando aqui no final. Você quer dar uma outra mensagem final? Eu quero. Tá bom, qual que é a outra? Minha Sam, minha mãe. Minha Sam, minha protetora. Você me guarde dia e noite com a força da Nossa Senhora. Oh, graças a Deus. Nossa, essa ficou bonita, hein? Olha, você tá fazendo bastante progresso? Eu tô, pois eu tô escutando bastante lá na sala, que daí é pra mim ficar homem. Daí o Beramar falou pra mim, quando eu ficar homem, é pra mim trabalhar junto com ele. E é pra mim descer bem grandão. Oh, mas primeiro você vai trabalhar com o Mirim. Eu vou? Entendi. Então tá bom, ficou bonita a nossa gravação, eu gostei bastante, você gostou? Eu gostei de falar. Eu gostei porque eu tô comendo doce, senão não. Mas fale pro titio, sua mensagem final ficou muito bonita, você gostaria de dar outra? Eu vou? Então tá bom, Então deu um choque, então. qual que é a última mensagem final? Oxóssi, meu frecheiro. Oxóssi, Tupinambá. Você é um guerreiro para salvar nossos orixás, nossos filhos de Umbanda. Oh, graças a Deus, que mensagem mais bonita. Você tá ficando muito bem nessas mensagens, hein? Se continuar desse jeito, já não vai mais ter mensagem final? Bom, enquanto você tá gostando, vai brincando. Olha, mas vamos falar sério agora. Ficou muito bonita a sua mensagem final. Você gostaria de dar uma última mensagem final? Eu quero. Então tá bom. Qual que é a última mensagem final? O ser humano trabalha para evoluir. Qualquer coisa que se faça, a regressão vai surgir. Se você quer evoluir, presta atenção, por favor. Nós estamos aqui para ajudar. Peça ajuda a Cosme e Damião. Graças a Deus. Essa aí ficou formosa, hein? Nossa Senhora. Você tá copiando? Eu não. O Beramar falou duas pra mim, o resto eu falei tudo. Você falou sozinho, sem copiar? Eu falei. Nossa, você tá ficando bom, hein? Então tá bom. O titio vai deixar você partir. E agora, você vai pra onde agora? Eu vou pro céu azul. Entendi. E se tiver nublado? Quê? E se tiver nublado lá? Não fica no bar. Fica tudo bonito todo dia. Fica todo dia céu azul. Fica. Oh, coisa maravilhosa. Todo mundo dando risada. Entendi. Então tá bom, Joaquinzinho. Que Deus abençoe, então. Muito obrigado por ter vindo. E vamos ver se o titio consegue, no dia que for lá, dar um abraço em você, viu? Tá bom. Tá bom, você acha? Hã? Brincar comigo? Vou brincar. Daí eu vou carregar você nas costas, igual faz o Mirim. Tá bom. Vai ser legal, hein? Ah, quando você vier na Terra, peça pro titio Beramar levar você a andar de girafa, é mó legal. Girafa? É. Eu já fui ver. Então peça pro titio levar você a andar com pônei. Você gosta de pônei? Gosto. O Beramar tem um cavalo. Ele tem? Ele tem. Ah, o seu Tiriri também tem um cavalo. Só que daí ele usa só quando precisa. É, então, o seu Tiriri também tem. É porque trabalho, né? É, só que daí às vezes eu ando no cavalo dele. Você anda no cavalo dele? Eu ando? Mas não é muito grande? Não é muito grande? Ele me coloca lá em cima, eu vou junto com ele. Ah. E o cavalo é brabo? Não é bem mansinho, é branco. É branco, olha que legal. Então tá bom. Pergunta pro tio Beramar se ele não quer passar uma mensagem pra gente. Daí você conta pra nós o que ele falou. Tá bom. Ele quer? Então o que é que ele quer falar? Ele falou assim. Vou falar que ele tá mandando falar. Tá. Eu não sei o que ele tá falando, mas eu vou falar. Então fala. Ele falou que o homem, a partir do momento que toma sua consciência, é o progresso para a evolução. Quando o homem regride, está dando passo pela própria mão. Se você quer evoluir ao plano espiritual com a inocência que está vendo, qualquer ato da evolução é o caminho a ser percorrido. Ele falou assim. Nossa, mas ele é inteligente, hein? Ele falou pra mim falar assim, não sei o que ele falou, mas eu falei. Ah, então tá bom. Aí a gente aqui na Terra vai achar ele muito inteligente. Foi muito útil e agradeça-o por nós, tá? Tá bom. Antes do seio, mas antes de sair, você quer cantar uma musiquinha que você gosta mais? Um ponto, sei lá? Eu canto, seu filho. Eu gostaria. Cosme Damião, uhum. Cosme Damião, me traz sua benção pra essa nação. São Cosme Damião, traz essa benção pra Cosme Damião, pra essa nação. qual for a atitude, qual for me segurar. Salve Cosme Damião, o Erê que vai chegar. Ih, graças a Deus, mas que ponto mais bonito. Você só gosta das coisas bonitas, né? Eu gosto, eu fico me ensinando. Eles falaram que quando eu vim aqui, né, pra trabalhar, fica só passando coisas bonitas. Oh, maravilha, então. Tá bom, então, você faça uma boa viagem de retorno e muito obrigado por ter vindo, viu, Joaquinzinho? Tá bom. Tchau, tio. Tchau. Oh, graças a Deus. Vou embora. Que bem, espada. Olá. Oh, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem? Quem tá falando? É o Thiago. Você então já retornou da viagem? Oi? Já, retornei, tô aqui. E como você tá se sentindo aí? Tô bom, normal, né? Devagar vai passando a vibração um pouquinho, né, de criança. E você, quando tá incorporado nele, aonde você fica ou como é que é? A criança já tem uma consciência maior, né? Já paga um pouco, que exige mais concentração. Uhum. Porque a própria vibração da criança, né? A inocência exige mais concentração pra você poder passar as mensagens que necessita, né? Uhum. Exige mais, você fica meio dormindo, né? Fica dormindo. Entendi. E faz tempo também que você incorpora esse erê? Isso desde o começo do meu trabalho de desenvolvimento, né? Trabalho com ele. Entendi. E como é que faz uma pessoa, você dá uma ideia assim pra quem tá desenvolvendo, você que já passou por isso, como é que é pra você conseguir incorporar um erê? O desenvolvimento do erê exige muito aperfeiçoamento na parte de atitudes, tanto interna do médium, né? E também das próprias ações, que é vibração de erê, vibração de criança, é uma vibração inocente. E se você não combater, não tiver essa inocência, essa vibração necessária para incorporar com erê, esse erê vai demorar um pouco chegar, né, na parte mediúnica. Porque eles são muito... eles trabalham com uma vibração de criança. Uhum. Então a necessidade exige um pouco do médium ser um pouco criança, para poder trabalhar com essa entidade, né? Entendi. É entrar naquela sintonia. Você tem que entrar numa sintonia positiva com o erê, né? Mas assim, uma sintonia de criança, aquela brincadeira, aquela inocência, não a inocência como se fosse uma inocência de um ser humano. De um ser humano que faz a caridade, de um ser humano que participa da sociedade, faz a evolução da sociedade. Seria essa vibração, essas coisas que faz um erê se aproximar cada mais do médium. É por isso que as crianças estão na Umbanda, para aflorar essa inocência que está faltando ainda na sociedade, no mundo, né? Entendi. Nossa. Então você fala assim, a pessoa não precisa ser perfeita, só tá caminhando naquilo que está em sintonia com a energia do erê. É, você tem que estar caminhando com a sintonia correta, né? Tá caminhando no progresso dele mesmo. Progresso das pessoas, né? Tem que estar caminhando certinho, você não precisa ser um santo. Porque você é um ser humano, você tem que caminhar o mais correto possível. E errar o menos que possível, né? Pra poder trabalhar com um erê, com uma criança. Né? Tá certo, então. Ô, Thiago, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelo seu carinho e respeito com o nosso trabalho, viu? Obrigado a você, viu, de estar dando oportunidade para nós trabalhar. Quando precisar do nosso terreiro, sempre vai estar à disposição e para qualquer coisa. Oh, graças a Deus. Que eu for possível no meu alcance, vai estar sempre alcançado. Graças a Deus, então. Olha, muito obrigado e até breve, então. Então tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Dom foi passear no cavalo de Ogum. Olha, o titio vai falar pra você que entrou um bichinho na caixinha. Fala pra, pra titia aí mexer um pouquinho na caixinha que entrou um bichinho. Você tá ouvindo o bichinho? É uma cigarra. Ela tá cantando dentro da caixinha. Você sabe o que é cigarra? Você tem cigarra lá? Tem moto de borboleta. Ah, mas borboleta é tão feia, não é? Não é, ela que é bonita. A cigarra não é mais bonita? Também é, mas tem também. Ah, então tá. Porque a cigarra tá cantando aqui. Eu acho que eu vou falar pra titia que eu vou ligar de novo, porque daí a cigarra ela vai embora. Será que a titia tá aí? Não dá? Então eu vou fazer. Eu vou fazer assim. Hã? É, aqui tem uma cigarra cantando. Será que veio de Aruanda? Eu vou fazer assim. Você consegue? Se eu ligar, você consegue atender de novo? Então eu vou desligar aqui e vou ligar de novo, tá? Tá. Então, a cigarra tá aqui ainda, eu acho que é algum fiozinho aí. Você não quer mexer em algum fiozinho? Tem microfone? Então, mexe no fiozinho do microfone e vê se a cigarra vai embora. Aí, é por aí mesmo. É aí que tá a cigarra cantando. Ela tá aí dentro desse buraquinho aí. Essa cigarrinha. Aí. Não, a cigarrinha tá aí. Ah, mas deixa, ela bonitinha. Deixa a cigarrinha aí. Vamos lá. Ô, Joaquinzinho. Você gostou que a cigarra veio visitar a gente? Mas viu, então fale pro titio. Você sabe que você é um espírito e você pode tomar qualquer forma que você quiser, né? Eu posso. Mas você prefere ficar na forma das crianças. É.